Show da Manhã é um projeto experimental de rádio do curso de jornalismo da Faculdade SATIC. Este projeto foi produzido pelos acadêmicos Antônio Colossi e Cristina Possamay, sob a orientação da professora Karina Farias, com trabalhos técnicos de Jean Vieira, no primeiro semestre letivo de 2009. Descontração, informação, utilidade pública. Começa agora, Show da Manhã. Muito bom dia, ouvintes. Estamos chegando com a edição de estreia do Show da Manhã. Eu sou o Antônio Colossi. E eu, Cristina Possamay. Levaremos até você muita descontração, informação e utilidade pública. Os trabalhos técnicos ficam a cargo de Jean Vieira. E você pode interagir conosco através do e-mail showdamanha@gmail.com. E agora, a história positiva do dia no Show da Manhã. Quantas vezes em nossas vidas deixamos de dizer: eu te amo, você me faz falta, você me faz feliz, fique mais um pouco? Quantas oportunidades perdidas por timidez ou orgulho em excesso? Como dizia Chaplin, a vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. Por isso, cante, ria, dance, chore e viva, antes que as cortinas se fechem e a peça termine sem aplausos. De hoje tem muita coisa boa pra você, ouvinte do Show da Manhã. Estamos no mês de junho, que é o sexto do calendário gregoriano. Você sabe, Cristina, qual a origem do nome junho? Não sei não, Colossi, qual é? Eu te digo, Cristina, o nome junho é derivado da deusa romana Juno, a mulher do deus Júpiter. Este mês tem algumas características. Em 21 de junho, o sol atinge seu ponto mais ao norte, representando o solstício de junho, quando começa o verão no hemisfério norte e o inverno no hemisfério sul. Junho também é o mês dos namorados, que celebram a data no dia 12. Vale ressaltar que de 14 a 28 desse mês, se disputa na África do Sul a Copa das Confederações, torneio preparatório para o Mundial do ano que vem, que começa no dia 11 de junho. No programa de hoje, você confere as dicas de qualidade de vida com o professor Alexandre Rodrigues. De alimentação saudável com Francine Manente e o comentário esportivo de Eduardo Prestes. O seu problema é nosso, no quadro Boca no Trombone. E você, ouvinte, que procura emprego, fica ligado. Vamos divulgar as oportunidades de trabalho do dia. Temos também a polêmica da reforma ortográfica. Nós vamos receber em nossos estúdios a professora Joana Kosciansky dos Santos, que vai nos explicar as principais modificações da nova regra. A segurança na internet e em computadores em geral terá destaque especial no Show da Manhã. Além, é claro, das últimas da vida das celebridades, dos bastidores da TV e a crítica de cinema de Helder Tramontin. Tem muita coisa boa vindo por aí e você fica na nossa companhia pela próxima meia hora. Muita informação, descontração e prestação de serviço no Show da Manhã. É certo afirmar que a correria de hoje não deixa mais ninguém se cuidar? A Cristina Possamay foi a uma academia e lá conversou com o professor de educação física Alexandre Rodrigues e descobriu que não é bem assim. Atualmente, a humanidade vive o que os especialistas chamam de epidemia da obesidade. Segundo a Organização Mundial de Saúde, há 300 milhões de pessoas acima do peso no mundo. Na era em que tempo é dinheiro, falta grana e tempo para cuidar de si mesmo. Para o dono de academia e pós-graduado em fisiologia do exercício, Alexandre Rodrigues, a máxima capitalista é a desculpa mais usada ultimamente para se justificar o descaso com a saúde. Contudo, Rodrigues afirma que basta disposição e a mudança de alguns hábitos para se levar uma vida mais saudável. Só o fato de você sair do carro e caminhando e voltar para o trabalho, maravilha. Dentro do edifício onde você trabalha ou no seu serviço, enfim, se você conseguir substituir o elevador pela escada, melhor ainda, mas não de uma maneira radical, aos poucos, porque a partir do momento que você pratica exercício, você começa a ter alterações no seu organismo e alterações benéficas. Claro que sejam exercícios moderados. Considere o exercício físico uma caminhada, uma voltinha de bicicleta no final de semana, tá? Jogar bola com teus filhos ou com um amigo. Uma coisa leve, simples, prazerosa. Além da lendária pressa, outro grande temor da modernidade é o sedentarismo. Quem já não ouviu por aí algo sobre esse tal sedentarismo? Mas será que todo mundo entendeu o recado? Para colocar tudo em pratos limpos, o professor Alexandre Rodrigues define de maneira simples e direta o que é e o que é preciso para escapar do sedentarismo. Sedentária é aquela que não faz nenhum tipo de exercício físico. Acima disso, se você praticar um, dois, três dias por semana de exercício, você já deixa de ser sedentário. Muitas pessoas desistem de fazer atividade física, não só em academia, como por vontade própria, praticar algum tipo de esporte, justamente por terem ficado muito tempo paradas e de uma hora para outra resolvem fazer tudo. Aí onde tem lesão, passam mal e desistem, que é mais fácil de acontecer. A maior desculpa que a gente escuta por aí é a falta de tempo para fazer exercício. Mas se você quiser levar isso a sério mesmo, 20, 30 minutos por dia já são suficientes para você sair da condição de sedentário. Todo mundo ouviu, não é? Então, ninguém precisa virar um super atleta da noite para o dia. Nenhum sacrifício ou exagero é necessário. Reservar alguns minutos para si próprio todo dia é, além de suficiente, muito agradável. Mesmo que hoje tempo seja dinheiro, preservar o bem-estar físico e mental ainda é primordial. Então, lembre-se, mente sana, incorpore sano. Ou seja, mente sã, corpo são. Para o show da manhã, Cristina Possamay. Então, o recado está dado. É isso aí. Falando em qualidade de vida, Antônio Colossi, você já ouviu dizer por aí que comer tarde da noite faz mal ou que dormir com fome ajuda a emagrecer? Já ouvi sim e confesso que algumas vezes até já dormi de estômago vazio. Por quê? Isso faz mal? Sim, deixar de comer não é garantia de saúde, muito pelo contrário. Faz mais mal do que bem. E quem nos assegura isso é a nutricionista Francine Manente. Deixar de comer é um erro, porque a gente não emagrece. Perde-se sim calorias, mas não perde a massa de gordura. Então a gente chegar em casa e comer alguma coisa é melhor do que chegar em casa e não comer nada. É contraindicado para a saúde, porque apesar a gente vai ficar 8, 10, 7 horas com o corpo sem alimento. E se você já veio de 3, 4 horas antes de chegar em casa sem comer, ele vai ficar muito tempo sem energia. E isso pode acarretar uma outras coisas, eliminar as ácidos que não precisam ser eliminados, radicais livres, isso vai causar outros danos, como gastrite, dores de cabeça. Bem clara a orientação, não é? Bom, se hoje em dia quase ninguém tem tempo para nada, parar para cozinhar também se torna raro. Então, a nutricionista dá dicas para começar dia em dia com o relógio e o estômago. E quando a gente já acorda de manhã, que tem que sair meio corridinho, para quem quiser ter uma alimentação mais saudável, é indicado uma vitamina com leite e fruta, um pedaço de pão ou dois pedacinhos de pão fatiado com um pedacinho de presunto magro, não precisa ser caro, um pedacinho de queijo. E depois, no meio da manhã, se não consegue ir para casa comer ou que não quiser fazer um lanche com fritura, com refrigerante, pode comer uma fruta, uns biscoitinhos, daquelas bolachinhas que a gente carrega agora no pacotinho. E à tarde é a mesma coisa. Agora, quem não consegue ir para casa e costuma almoçar fora, a nutricionista ensina a unir a fome com a vontade de comer e manter-se saudável. E se vai comer fora, comer em algum restaurante, que coma aquelas comidas simples mesmo, arroz, feijão, umas dois tipos de saladinha colorida, um pedaço de carne, procurar comer coisas com menos molhos, menos farinhas, menos condimentos, comer uma comida mais leve. Chegar em casa depois de uma longa jornada de trabalho e fazer uma boquinha é tudo de bom. O que desanima é ter que encarar outra jornada para preparar aquele prato caprichado. Será? Em sua última dica, Francine Manente mostra que um belo sanduíche e um copo de suco são suficientes para satisfazer qualquer pessoa. E à noite, quando a gente chega muito cansado, que tem mais fome porque à tarde não comeu nada ou deixou de comer uma comida mais consistente, à noite é bom fazer um sanduíche com, se quiser botar tomate, alface, colocar aquele atum, até mesmo sardinha, para quem gosta, que é rico em ômega 3, ômega 6, esses ácidos que são muito indicados para o organismo. E tomar um suco, se quiser fazer natural, ou quiser fazer um suco sem açúcar. Esse tipo de alimento que é mais rápido e consegue sustentar. Fica claro que não é preciso fechar a boca. O segredo é habituar-se a comer adequadamente nos horários certos. Está aí então. Se você perdeu alguma coisa, mande um e-mail para showdamanha@gmail.com que entraremos em contato para responder às suas dúvidas. Amigo ouvinte, não sai daí. Já teremos o comentário esportivo com Eduardo Prestes. E você que procura emprego, fique ligado. Na sequência, vem aí as oportunidades de trabalho do dia. E também estaremos acompanhando a reivindicação dos turvenses sobre a poluição do Rio Turvo no quadro Boca no Trombone. A voz e a vez do cidadão. Eu queria denunciar sobre o Rio Turvo que passa atrás da minha casa, que ele é muito poluído por causa dos esgotos jogados diretamente nele sem tratamento. Estamos de volta com o Show da Manhã. Todo mundo já ouviu falar sobre a crise financeira, mas para saber realmente como a quebra econômica afetou a vida do trabalhador da região, Antônio Colossi foi até o Cine de Criciúma. A crise mundial parece não ter afetado as ofertas de emprego na região sul de Santa Catarina. De acordo com as informações do Cine de Criciúma, as turbulências do setor financeiro, que iniciaram em 2008, não trouxeram consequências mais desabonadoras para os postulantes a vagas de trabalho por aqui. O técnico de emprego, Altair Cabreira, declarou ao Show da Manhã por que a região foi blindada pelos reflexos da crise. Na verdade, o que tem se percebido, houve até um arrefecimento pequeno no final do ano passado, de outubro até dezembro, houve realmente uma pequena diminuição, mas nada assim que fosse muito expressivo. Teve em padrões comparados a imediatamente ao ano anterior, tendo como base de referência o final de 2007, caiu um pouco, mas estaria dentro de padrões a geração, respeitando as sazonalidades de mês a mês, setorialmente, como as coisas vêm ocorrendo, via de regra não se percebeu assim, a instalação da crise no Brasil, pelo menos aqui no Criciúma. Cabreira informa ainda que, em relação ao ano passado, não houve uma mudança significativa frente às oportunidades de trabalho disponibilizadas na cidade. O nosso volume de procura, né, tanto de candidatos quanto de oferta de vagas, ele se manteve estável. A gente está com o mesmo padrão de 2008, e em 2008 a gente já nesse período estava aí batendo um recorde histórico a nível estadual, a nível de posto. Então, repetindo em 2009, não se percebe isso. Mais informações você obtém através do posto do Cine em Criciúma, localizado na Avenida Centenário, número 2325, próximo dos Correios. O telefone de lá é 3437-5616, ou, se preferir, mande um e-mail para criciuma@cine.sc.gov.br. Para o quadro Oportunidade de Trabalho, Antônio Colossi. Falando em vaga de trabalho, amigo ouvinte, confira agora as ofertas de trabalho que o Cine de Criciúma disponibiliza nesta semana. Você quer uma vaga de emprego? Fique atento, hoje pode ser o seu dia. Agora no Show da Manhã, as oportunidades de emprego hoje. Vamos lá então, há 12 vagas disponíveis para auxiliar de limpeza. De babá, 3 vagas. Para cobrador de ônibus, 9 vagas. Também há 4 vagas para costureiro. O Cine dispõe de 2 vagas para farmacêuticos. De técnico de informática, 2 vagas. De manicure, o Cine conta com 3 vagas. Também há 2 vagas para açougueiro. Para marceneiro, 4 vagas. Para operador de escavadeira, 3 vagas. E há 7 vagas para vendedores. As oportunidades de trabalho do dia terminam aqui. Amanhã, o Show da Manhã estará divulgando mais vagas. Não perca! Cristina Possamay, você não acha que nós já falamos demais? Acho que agora é a vez do cidadão soltar o verbo. O seu problema é nosso. A sua reivindicação é válida. Por isso, coloque a boca no trombone. Todo brasileiro tem o direito de protestar. Por isso que agora no Show da Manhã, começa o Boca no Trombone, a voz e a vez do cidadão. Hoje passamos a bola, quer dizer, a palavra ao companheiro Giovanni Dominguini, jovem morador de Turvo. Vai que é tua, Giovanni, bote a boca no trombone. Eu queria denunciar sobre o rio Turvo que passa atrás da minha casa, que ele é muito poluído por causa dos esgotos jogados diretamente nele sem tratamento, contra os lixos também que são jogados nele, principalmente quando enche o rio, e contra também os venenos que são jogados da agricultura, tornando assim ele impossível da gente tomar banho ou poder desfrutar da água que banha o centro da nossa cidade. É, Giovanni, a sua reivindicação procede sim. Diferente de seu sobrinho, Maria Lúcia Dominguini revela que a situação nem sempre foi assim. Maria Lúcia relembra os bons tempos em que ela e os seus irmãos passavam horas a fio brincando nas águas outrora limpas do rio Turvo. Na minha infância, eu tomava banho com os meus amigos no rio Turvo. A gente passava as tardes se divertindo. Hoje, meus filhos, os meus sobrinhos, morando perto do rio, eles não conseguem desfrutar dos mesmos momentos de alegria e diversões do nosso tempo. Hoje, com o crescimento da cidade, várias indústrias poluem o rio, deixando as águas, além de poluídas, com mau cheiro. Também tem o problema dos colonos, que com o plantio do arroz, poluem os rios com o agrotóxico. É, a denúncia de hoje é bastante séria, mas não podemos deixar de ouvir os dois lados, pois, com a segunda maior produção de arroz do estado, Turvo é economicamente dependente da agricultura. Assim, os risicultores necessitam da água do rio para irrigar as plantações. Entretanto, o produtor de arroz, Saul Bendo, afirma que desde 1990, as leis ambientais proíbem as atividades mais nocivas. Nos tempos atrás, os agricultores estavam poluindo o rio Turvo pelo uso inadequado de agrotóxicos. Ou seja, naquele tempo, o sistema de aplicação dos agrotóxicos era em forma de dissolução em água, sistema da benzedura. No ano de 90, a EPAGRE e o IBAMA proibiram essa prática devido à poluição, estava matando os peixes do rio. Por causa disso, as técnicas agrícolas tiveram que ser adaptadas. Agora, a aplicação de agroquímicos é feita com as canchas secas, o que reduz a contaminação da água. De acordo com o produtor de arroz, hoje em dia é fundamental para o agricultor cuidar dos recursos naturais. E agricultor que não preserva o meio ambiente, não preserva a mata ciliar, não consegue ir ao banco contra investimento algum. Então, preservar o meio ambiente hoje é prioridade na agricultura. Se como agricultor, Saul Bendo defendeu os seus, como turvense, ele aponta outros supostos culpados pela poluição do rio Turvo. Tempos atrás a gente poluía, já matava peixe. Hoje a gente pega água azul do rio, água que vem da lavação de jeans, e devolve ela cristalina. Com a expansão de Turvo, algumas indústrias se instalaram no lugar. Mesmo com um saneamento básico para a maioria da cidade, a falta de tratamento antes do despejo no rio prejudica ainda mais as águas. O agrimensor da prefeitura, Antoninho Dominguini, ressalta que o adequado seria que todo esgoto fosse tratado. Dominguini explica que para se despoluir as águas, o custo é alto. E que a prioridade turvense é que haja saneamento básico em toda a cidade. É, parece que não sairá no próximo verão o tão esperado banho de rio de Giovanni. Você também quer colocar a boca no trombone? Então mande sua história, sua reclamação para o e-mail showdamanha@gmail.com. Que tal agora falarmos de uma das maiores paixões do brasileiro? Vamos falar de esportes. E agora, no Show da Manhã, o comentário esportivo de Eduardo Prestes. Eduardo Prestes, conte-me tudo, não esconda nada. Quero saber, em primeiro lugar, as suas considerações sobre a campanha do Criciúma na Série C, que até agora jogou bem, mas resultado positivo que é bom nada. Bom dia. Bom dia, Colossi. O Criciúma realmente vem muito mal, em 4 jogos, apenas 1 ponto. E agora nessa volta tem que cuidar realmente para não cair para a Série D, porque chegar a alguma classificação realmente é muito difícil. Eduardo, o que você projeta para este Campeonato Brasileiro da Série A? Vários clubes repatriaram excelentes jogadores, casos de Ronaldo, Fred, Adriano, Thiago Neves. Agora, você acha que eles conseguem elevar o nível da competição? Bom, sempre é bom repatriar ídolos, né, Colossi? E esses jogadores podem não render tanto na Europa, mas como o nível técnico do Campeonato Brasileiro está sendo muito baixo, eles com certeza vão conseguir brilhar aqui no Campeonato Brasileiro. E para os clubes também é bom, porque craques sempre são craques. E a renda nos estádios sempre vão lotar e a torcida quer muito ídolos, né? Eduardo, esse ano o Brasil tem ótimas condições de chegar ao título da Libertadores. Quem você aponta como favorito entre Cruzeiro e Grêmio e entre Nacional do Uruguai e Estudiantes da Argentina para chegar à final da competição? O Cruzeiro tem um time mais forte que o China, com mais qualidade que o Grêmio, mas como o jogo final é no Olímpico, o Grêmio pode conseguir administrar o resultado lá no Mineirão e vencer no Olímpico. Será a velocidade e qualidade dos mineiros contra a raça e a torcida gaúcha. Na minha opinião, o Cruzeiro passa para a final. Entre os Estudiantes e Nacional, acredito mais no Estudiantes, pois é o mais time e já vem demonstrando isso desde o ano passado, quando chegou à final da Copa Sul-Americana. Nessa Libertadores, vem jogando melhor que o Nacional, que só chegou à final por ter achado um gol no Palestra Itália contra o Palmeiras. Para a gente fechar, o Brasil nesse mês de junho vai em busca de uma nova taça, agora da Copa das Confederações. O país é o atual campeão da competição, ganhou na Alemanha em 2005. Eduardo, você acredita que a competição é útil para a seleção ou só serve para a FIFA testar os estádios da África do Sul a um ano da Copa? O que necessariamente o Dunga pode tirar desse torneio? Bom, para a seleção é uma forma de testar sua força diante de outras seleções, né? Que não sejam sul-americanas, em torneios oficiais. E também para unir o grupo, que tem grande chance de ser o grupo da Copa do Mundo. Para a FIFA é bom, porque ela testa os estádios e também a segurança, modos de chegar aos estádios, é muito bom para a FIFA também. Obrigado, Eduardo Prestes. Ele volta com um novo comentário esportivo na edição de amanhã do seu Show da Manhã. Você sabia que até o seu pendrive pode ter e passar vírus para o seu computador? Que a última moda agora é o vírus pela pendrive. Quer saber como prevenir essa e outras ameaças? Então fique conosco e acompanhe na sequência as dicas de segurança digital com Valdenir Martins e Saulo Valnier. Também conversaremos com a professora de português Joana Kosciansky dos Santos sobre a reforma ortográfica. Já voltamos, não saia daí. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do seu Show da Manhã. Desde o dia 1 de janeiro de 2009, entraram em vigor no Brasil as novas regras da língua portuguesa. As mudanças visam a unificação do idioma. Os 8 países que falam português: Portugal, Brasil, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde e Timor-Leste aderiram à reforma. Mesmo atingindo só 2% da escrita, a nova ortografia tem gerado discussões. Exatamente por isso, o Show da Manhã foi até as ruas ouvir o que o brasileiro tem a dizer sobre a tão falada reforma ortográfica. Meu nome é João Paulo Bresso Marcon, tenho 18 anos e sou universitário. Eu sou a favor da reforma ortográfica porque ela vai unificar os países que falam português, então facilitaria a minha comunicação caso eu fosse viajar para alguns desses países. Meu nome é Paula, sou auxiliar administrativo e eu sou contra a reforma ortográfica porque a primeira coisa que vai dar muito trabalho de alterar os livros, né, didáticos que já tem, e as pessoas também vão ter que reaprender a língua portuguesa. Meu nome é Douglas, eu trabalho como auxiliar de escritório. Eu sou contra a reforma porque tem tantas coisas para ser mudadas e aperfeiçoadas na educação brasileira e eles vão gastar tempo e dinheiro com uma reforma que eu acho que não é necessária. Meu nome é Vanessa Nordio e eu sou estagiária em assessoria de comunicação. Sou a favor e contra a mudança. A favor quando penso que a língua portuguesa fica agora unificada. Contra quando lembro dos milhares de livros recém-lançados que estão com a ortografia antiga. Continuamos falando sobre a nova regra ortográfica a ser adotada no Brasil. Para isso, recebemos agora em nossos estúdios a professora de português, Joana Kosciansky dos Santos. Joana, obrigado por atender o nosso convite. O acordo assinado pelo presidente Lula faz com que haja um período de transição até 2012 em que serão válidas as duas formas de escrever, a antiga e a nova. Por que é preciso padronizar o português? É importante padronizar o português, porque o português é a quinta língua mais falada dos países, né, do mundo. Então, por que é importante? Porque essa padronização, ela vai facilitar o intercâmbio entre os países, principalmente no que diz respeito à tradução de livros. Vai ter até um menor custo para isso. Por isso a importância da padronização. As mudanças serão só na escrita ou vão afetar o jeito de falar? Não, as mudanças serão apenas gráficas, porque assim, ó, não tem nada a ver com a questão fonológica dos vocábulos, e sim na questão realmente da grafia, da palavra escrita. O acordo para a unificação foi proposto em 1990. Por que só foi aprovado agora? Bom, ele só foi aprovado agora porque houve muita relutância de alguns países, principalmente Portugal, que é o país onde a mudança ocorre na maior parte das palavras, que são 1,6% do seu vocabulário que vai ser modificado. Joana, destaque para nós quais as mudanças significativas dessa reforma e qual conselho você dá a quem vai prestar vestibular e precisa ficar antenado na nova grafia. Bom, eu vejo as mudanças ortográficas como uma estratégia de aproximação dos países em época de globalização. Considero todas as mudanças significativas, entendendo que a unificação do português auxiliará a inserção dos países que falam a língua na comunidade das nações desenvolvidas. Acredito que é uma questão de tempo e de hábito de leitura para que se encare esse processo naturalmente. Ah, e quanto ao pessoal que vai cursar o vestibular, o meu conselho é: estude muito e treine principalmente a questão da escrita. Obrigada, Joana, por sua presença aqui em nossos estúdios. Falamos com a professora Joana Kosciansky dos Santos a respeito da reforma ortográfica. Polêmica. Isso me lembra fama, famosos. Colosse, eu me engano ou está na hora da gente falar um pouco sobre a vida dos outros? O mundo das celebridades, os bastidores, as últimas dos artistas, as fofocas da televisão. Quem é notícia agora está estrelando. Certíssima, Cristina. E de que, ou melhor, de quem a gente começa falando no Estrelando de hoje? Olha, Antônio, do provável namoro do humorista Marco Luque com a cantora Luísa Posse. Não é de hoje que os dois estão sendo flagrados juntos. Em entrevista eu te contei, a cantora, separada 6 meses de Pedro Nestle, desconversou. Não confirmou, mas também não negou os boatos de que os dois seriam mais do que apenas bons amigos. Ah, aí tem, hein? Tem também casamento à vista para o jogador Alexandre Pato e a atriz Stephanie Brito. Segundo o Globo, os pombinhos trocarão alianças ainda em 2009. O jogador e a atriz chegaram a terminar em janeiro, mas 10 dias depois o namoro foi reatado. O cantor Daniel, que vai ser papai em breve, ainda não decidiu se vai se casar. Boatos indicavam que o casório sairia ainda agora em junho. Contudo, sua assessoria garantiu ao Ufo Chico que Daniel estaria focado em sua carreira e em acompanhar a gravidez da namorada. Agora, o que não vai nada bem é Promessas de Amor da Record. A novela está derrubando a audiência da emissora, por isso, Promessas de Amor terminará um mês antes do previsto. Já Caminho das Índias vai de vento em pouco. Desde que Raj e Maia ficaram juntos, a audiência da novela da Globo subiu. O casal caiu nas graças do público, e assim, o folhetim está seguindo um rumo bem diferente. Novos personagens estão entrando para a trama de Glória Perez. O médico Lucas, Murilo Rosa, está ocupando o lugar deixado por Raj no coração de Duda. E até Bahuan ganhará um novo amor. Tayla Ayala viverá a filha de um milionário indiano, que não segue as tradições do hinduísmo. Assim, não terá problema algum em envolver-se com o intocável. A vida na era digital nem sempre é fácil. Em tempos em que tudo se faz pelo computador, através da internet, muito também pode ser perdido por causa da rede mundial de computador. Hackers, vírus, invasões. O que não faltam são exemplos do uso indevido dos avanços tecnológicos. Mas, com pequenos cuidados, pode-se deixar seus documentos a salvo de boa parte das ameaças virtuais. Por isso, a pedido do Show da Manhã, os técnicos de internet banda larga, Valdenir Martins e Luiz Saulo Vonier, ensinam o que fazer para garantir a segurança de sua máquina. Bom, meu nome é Valdenir Martins, sou técnico de internet banda larga. Meu nome é Luiz Saulo Vonier, também sou técnico de internet banda larga. A gente está aqui para dar algumas dicas para manter um bom funcionamento do computador e manter sempre seu computador livre de vírus e ameaças, né? Uma das primeiras dicas seria, né? Fique de olho nas extensões desses arquivos que você vai fazer o download, tais como... Não abrir extensão com .exe, .bat. Sempre deixe no seu computador instalado um antivírus, né? Um bom antivírus, e sempre manter ele atualizado, né? Também aconselho também a ter maior cuidado com os arquivos que a gente chama de peer-to-peer, tais como os programas tradicionais, o Ares, Emule, Kazaa, LimeWire. Os famosos torrents. Torrent é arquivo P2P, que é de pessoa a pessoa, de computador a computador. Você às vezes não sabe o que está baixando, vai lá, ó, eu quero baixar um vídeo, mas não olhou a extensão, não olhou o tamanho do vídeo, às vezes já vou baixar assim que é mais pequeno. Geralmente os arquivos menores que são os vírus. Você pode observar o desempenho do computador, né? Se observar a lentidão, né, falta de ícones na área de trabalho, dificuldade em abrir programas, isso aí já é um dos principais sintomas de infecção. E para finalizar, a gente aconselha também quando inserir o pendrive, né, que é a última moda agora, é o vírus pela pendrive, né? Então a gente aconselha não dar dois cliques lá no disco local, lá quando você pluga ele, e sim botão direito e explorar, né? Aí você está evitando a infecção do próprio vírus na pendrive. Perdeu alguma coisa ou tem outras dúvidas? Então envie um e-mail para showdamanha@gmail.com, que responderemos ou atenderemos seu pedido aqui no programa. Bom, Antônio Colossi, sou eu, ou esse ano o inverno está bem mais rigoroso? Olha, Cristina, realmente, este ano o frio está mais intenso. As temperaturas estão cada vez mais baixas. O cenário ideal é para não se fazer absolutamente nada. Além, é claro, de ficar debaixo das cobertas, vendo um bom filme. Pensando nesse bom filme que conversamos agora com Helder Tramontin. Apaixonado por cinema, Helder Tramontin assiste um filme todo santo dia. Bom, vamos começar falando de estreias, ou melhor, da estreia. Eleito o filme mais esperado de 2009, Helder, o que você pode nos dizer sobre Harry Potter e o Enigma do Príncipe? Filme Harry Potter 6, Harry Potter e o Enigma do Príncipe, vai ser o sexto filme baseado na série de J.K. Rowling e terá vários efeitos especiais, já que nesse filme a história é sobre o começo da guerra entre os Comensais da Morte e a Armada de Dumbledore. Harry Potter chegará nos cinemas no dia 17 de julho de 2009, desse ano, e é uma boa escolha para todas as idades. E do cinema nacional, Helder, o que você indica para o ouvinte do Show da Manhã? E claro que não dá para esquecer do cinema nacional. Destaque para o filme Encarnação de Demônio, que é um novo filme do nosso mestre do terror, Zé do Caixão. A Encarnação do Demônio é o primeiro filme de Zé do Caixão, depois de duas décadas de silêncio. Esse filme encerra a trilogia que começou em 1964, com o filme Meia Noite Levarei Sua Alma, e o segundo filme, Essa Noite Encarnarei no Teu Cadáver, de 1966. Não há o que se discordar, Zé do Caixão é um dos mestres do nosso cinema. Mas nem todo mundo é adepto do estilo terror. E pro pessoal que gosta de assistir algo mais leve, Helder, você tem alguma sugestão? E para quem prefere algo mais suave, a comédia romântica de Meu Tio Matou um Cara é uma escolha ótima. Tá certo que a comédia é bem comum, né? O garoto que gosta de uma garota e a garota que gosta de outro. Mas a maneira com que o filme se desenvolve, que tem uma excelente trilha sonora, é de uma maneira cativante. Enfim, Meu Tio Matou um Cara é um filme extraordinário por ser simples e pelo seu elenco, que é de primeira. Você conferiu as dicas de cinema. Na semana que vem, Helder Tramontin retornará ao programa com novas sugestões de filmes. Bom, o Show da Manhã de hoje fica por aqui. Eu, Antônio Colossi. E eu, Cristina Possamar, estaremos de volta amanhã com um novo Show da Manhã. Grato pela sua companhia, amigo ouvinte, um bom dia e até amanhã.